Sessão das Seis. De ouvintes da Rádio Fiscar, está no ar mais um Sessão das Seis. Nossa edição de número 20, começando agora às 18 horas e 2 minutos, direto dos estúdios da Rádio Fiscar. Você pode ouvir o nosso programa em 95,3 FM e também pelo site www.radio.fiscar.br. Eu sou Laura Teixeira e estou aqui com vocês no Sessão das Seis. É isso aí, esse então é o nosso programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar, o Sessão das Seis. Hoje, então, nosso tema é sobre os filmes e as trilhas sonoras do cineasta Michel Gondry. E eu sou a Ana, que fico com vocês até às 6 da tarde. Boa tarde, meu nome é Maurício Zatoni, também estou aqui com vocês no Sessão das 6. E como a Ana disse, o nosso tema de hoje é os filmes aí do Michel Gondry. Você conhece esse diretor? Já assistiu algum filme dele? Já ouviu falar dele? Já viu algum clipe dirigido por ele? Entra aí no MSN que a gente está online aqui. Fala com a gente ao vivo, deixa a sua opinião. radiofiscar@hotmail.com. A gente já está aqui online para conversar com você. E se você quiser participar do programa no Sessão Ouvinte, no bloco que a gente já vai começar agora mesmo, você pode mandar um e-mail para a gente no e-mail sessãodas6@gmail.com. Comentando, seguindo a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6, ou ainda visitando o nosso blog, escutando os programas anteriores a esse, né? Que é o sessãodas6.blogspot.com. Entre em contato com a gente, participe aí do Sessão das 6. E a gente vai começar agora o Sessão Ouvinte. O participante de hoje é o Rafael Lag, é o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bom, Rafa? E aí, o que você indica pra gente hoje? Então, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui. É um prazer para mim. E a música que escolhi chama If You Rescue Me. É uma música cantada pelo Gael Garcia no filme Science of Sleep. E a música, eu escolhi ela porque eu sou muito fã de uma banda que chama Velvet Underground, que muitos de vocês conhecem. E essa música é uma paródia da música After Hours do Velvet Underground, cantada pelo Gael Garcia numa cena muito engraçada. Então é parte aí da trilha do Ciência do Sonho, né? Esse filme ele só foi lançado aqui no Brasil no festival, né? Na Mostra. Acho que sim, na Mostra de São Paulo. Na Mostra de São Paulo somente, né? E o que você acha desse filme, Rafa? Ah, eu acho um dos melhores filmes do Gondry para mim. Que ele trata muito sobre o sonho, né? E é como ele começa o filme falando como os sonhos são feitos. Uhum. E ele conta a história do Gael Garcia, que eu esqueci o nome do personagem. Ah, Stefano. Stefano e a Stephanie, que é a garota que ele conhece. É o mesmo som, mais ou menos, né? Em francês, os dois nomes. Stefano e Stephanie. É o que seria o feminino, né? É. Stefano. Sim. E ele começa contando a história desse cara que é o Stefano, que ele está o tempo inteiro quase sonhando acordado. Tanto que acho que uma das traduções do filme seria Sonhando Acordado, um dos nomes que foi pensado possíveis, pra tradução. Uhum. Legal. Muito legal. Então essa música que a gente vai ouvir aí é If You Rescue Me, cantada pelo Gael Garcia Bernal. Acho que todo mundo conhece esse ator aí. Ele é argentino, né? Um ator argentino. Já fez um filme da Almodóvar. Mexicano. Já fez um filme da Almodóvar. E aí é uma paródia, então, do After Hours, Velvet Underground. Vamos escutar essa música. Obrigado, Rafa, pela participação. Obrigado a vocês. Vamos ouvir, então, a música. Stéphane Mirou, we have a little surprise for you to do. No. A song for her. People are mean, and some É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir If You Rescue Me com Gael Garcia Bernal na trilha sonora do filme A Ciência do Sonho. Foi indicação do nosso ouvinte Rafael Lag, que continua aqui com a gente nos estúdios. E a gente vai começar agora, então, o tema da semana, que a gente escolheu, então, falar sobre os filmes dirigidos pelo francês Michel Gondry. Bom, talvez nem todo mundo conheça os filmes dele, mas nesse programa hoje vocês vão ficar sabendo um pouco mais aí do que ele já fez e também quais os filmes dele. Inclusive, são várias indicações aí de filmes para vocês assistirem, para quem não conhece. Né? Bom, como eu já disse, ele é francês, né? E ele ficou primeiro conhecido como diretor de videoclipes. Ele dirigiu vários clipes incríveis, principalmente da Bjork, do White Stripes, e também alguns clássicos, como o clipe de Around the World, do Daft Punk, que é a música que a gente está ouvindo aqui agora no fundo. Quem não se lembra aí desse clipe, já passou muito na MTV, né? Quem costuma assistir MTV, dos personagens bizarros com várias fantasias dançando uma dancinha esquisita lá. Em círculos, né? E eu acho que ele lembra um pouquinho o Thriller, assim, também. Quando eu passei pra algumas pessoas, elas, nossa, é super Thriller, porque eles são de esqueleto e tal, esqueleto, né? Tem que... É, eu acho que com certeza tem uma influência aí no... É um fetiche. No trabalho do Gondry. E também tem aquele clipe do Like a Rolling Stone, dos Rolling Stones também, que é um clipe também todo com efeitos especiais, assim, muito bacana. São várias também. Fotografias, né? São tiraram as fotos e depois isso foi montado num programa de computador como se isso fosse um vídeo, mas não como um stop motion, né? Que as fotos dão a impressão de movimento. Elas fazem um efeito lá diferente, que é a marca registrada, então, no trabalho do Gondry nos clipes, né? Ele tem sempre soluções criativas, interações meio malucas, com animação bastante também, e manipulação de imagem. Então, sempre tem um truquezinho de imagem que cria um ambiente próprio e uma estética que já influencia, então, também outros cineastas aí, a estética bem própria do Gondry. A carreira dele começou no fim dos anos 80. Ele fazia os clipes da sua própria banda, que se chama Oui Oui, do qual ele era baterista. E depois ele foi se envolvendo muito mais com o audiovisual do que com a música. A banda acabou lá no comecinho dos anos 90. Mas a gente vai ouvir, então, uma música da banda. A música que vamos ouvir da banda Oui Oui é a música Le Skylou, que tem um clipe bem bacana, feito em animação stop motion. Se você puder ver o clipe aí, coloca no YouTube pra ver. Já dá pra perceber que ele é pensado como um pequeno curta-metragem e não só um clipe normal, né? Que tem os artistas lá tocando a música e a música rolando. É isso aí, a gente vai ouvir o Oui Oui com a música Le Skylou, Le Skylou, do Michel Gondry aí nas baquetas. Viennent à deux pas doux, de moi viennent à jalons. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com a sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar. E em brevemente também será um programa de trilhas sonoras de cinema, TV e videogame. Oh, aqui na Rádio Fiscar. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. E agora a gente acabou de ouvir uma música aí da banda do Michel Gondry, o diretor cuja filmografia e as trilhas da sua filmografia é o nosso tema de hoje. A música se chamava Le Calou, que é da banda dele, que ele era baterista. E agora a gente vai falar do primeiro longa do Gondry, que foi lançado em 2001 e chama Natureza Quase Humana, né? Ou Human Nature, que é o título original. O filme tem o roteiro do Charlie Kaufman, que já na época já estava chamando atenção pelo filme Quero Ser John Malkovich. Vocês lembram desse filme? Tinha um andar 7,5, que as pessoas ficavam espremidinhas lá, um andar bem maluco. Foi um filme dirigido pelo Spike Jonze, né? Então o Charlie Kaufman já estava chamando atenção por conta desse filme, e eles fizeram essa parceria aí, e o Natureza Quase Humana tem o roteiro do Charlie Kaufman. Esse filme teve pouco destaque no lançamento aqui no Brasil e só passou a ser mais alugado nas locadoras, né? Após o sucesso dos filmes seguintes, do Gondry e do Kaufman. Que a gente vai falar mais pra frente, daqui a pouco, né? Bom, o elenco da Natureza Quase Humana conta com Tim Robbins, Rhys Ifans e também com a Patricia Arquette, que já tinha trabalhado com o Gondry no clipe da música dos Rolling Stones, Like a Rolling Stone, quer dizer, da música do Bob Dylan, gravada ali na época pelo Rolling Stones, alguns anos antes, né? Eles tinham feito esse clipe. Outra referência... Que foi o que a gente acabou de falar, né, na abertura, né? Aquele clipe das fotos e tal. É, que a gente tava explicando aqui como é que ele tinha sido feito. Outras referências importantes ao trabalho do Gondry são algumas cenas da Lila, que é a personagem da Patricia Arquette, na selva, que lembra muito um clipe da Bjork, feito pelo Michel Gondry, da música Human Behavior, feito por ele em 93. E a trilha sonora do Natureza Quase Humana chegou até a ser lançada comercialmente nos Estados Unidos, né? E tem composições originais do compositor neozelandês Graham Revell, que ele já fez várias trilhas sonoras de outros filmes e de programas de TV. Mas a gente vai ouvir aqui uma música que foi escrita pelo roteirista Charlie Kaufman e é interpretada no filme pela Patricia Arquette, que é uma das personagens principais. Então a gente vai ouvir a música Hair Everywhere e Here With You. Vocês podem perceber que elas têm uma coisa bem irônica, assim, de ser uma música toda mais felizinha, lembra filmes infantis, talvez animações, mas a letra é bem particular e tem muito a ver com o roteiro do filme, então pra quem tiver a oportunidade de assistir. Vamos ouvir então a música aí com a Patricia Arquette. Look at all the hair everywhere. On the possum, and the woodchuck, and the cuddly old bear. I used to be embarrassed of hair, not fit to caress. Now, I'm so sure it's a blessing, I've got no need of dressing. I once thought God, a creator diabolical, he gave the nod to each one of my follicles, head to my baby toes. Now I'm free, no more cares. I accepted my millions of hairs. My new friends, these split ends. Squirrels don't mind, nor do ravens. If a girl is furred or clean-shaven, creatures are kind, so I have found my new green haven. And I ain't gonna go, 'cause I'm one of them. Você acabou de ouvir aí a música da com a Patrícia Arquette, Hair Everywhere e Here With You, da música do filme Natureza Quase Humana, do Michel Gondry. E agora, então, a gente vai falar de um grande sucesso, né, do Michel Gondry. Eu creio que a gente, escrevendo o roteiro, a gente achou que era o filme que todo mundo mais conhecia mesmo desse cineasta, que foi, então, O Brilho Eterno. Foi o segundo longa-metragem dirigido por ele, em 2004, e sem dúvida nenhuma, o mais conhecido. Esse sucesso também aí se deve também aos atores que estavam fazendo os papéis principais, que era o Jim Carrey, bastante marcado pelas comédias, né? Mas que já vinha aí trilhando sua nova carreira dramática, e pela Kate Winslet, que também ali super conhecida por causa do Titanic, que foi deixando esse estigma ali nesses anos. O elenco contendo com Mark Ruffalo, com Elijah Wood e com a Kirsten Dunst. E O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças podia ser só mais um filme, uma comédia romântica aí sobre as idas e vindas de algum casal de namorados. Nesse caso, o Joe e a Clementine acabam passando por uma história muito mais interessante, na minha opinião, né? Esse filme também tem o roteiro do Charlie Kaufman, que também já tinha feito o roteiro na Natureza Quase Humana. E esse roteiro, então, faz a gente viajar muito mais na cabeça dos personagens, né? Assim, literalmente, inclusive. Porque no filme, o Joel, a gente acompanha principalmente a parte na qual o Joel passa por uma... resolve apagar a memória dele, né? Porque ele sabia que Clementine também tinha passado por esse processo e tal. E ele acaba criando, então, uma luta quando ele meio que desiste do processo no meio. Então, as cenas mais interessantes acabam acontecendo dentro da cabeça do Joe, quando ele tenta evitar que a máquina apague uma parte da memória referente a Clementine, né? Então, a gente tem várias cenas super interessantes, com quebra de perspectiva e vários artifícios que o Gondry usa para representar essas cenas meio malucas dentro da memória, dentro da cabeça do Joel. É, que não poderiam ser de modo algum realistas, né? Se estão dentro da cabeça. Exatamente. Então, a trilha desse filme, já que Sessão das Seis é um programa de trilhas sonoras, a trilha do Brilho Eterno ficou sob a responsabilidade de John Brion, que é um que já produziu discos da Amy Mann, Fiona Apple e do Rufus Wainwright, né? Na trilha do Brilho Eterno, além das composições do Brion, o filme também traz outras canções, como que a gente vai ouvir justamente agora, que é do cantor norte-americano Beck. Qual que é a história dele, Ana? Não, então, o Beck tem um monte de referência cultural, musical, artística na vida dele, porque a mãe dele era uma das era uma das apostas ali do... chegaram a morar na casa que o Andy Warhol mantinha para os artistas, a famosa Factory, né? Então o Beck sempre foi influenciado artisticamente desde muito novo, né? Então, essa música que a gente vai ouvir, Everybody's Gotta Learn Sometime, é um cover da música dos anos 80 do grupo The Corgs. E ela faz parte aí da trilha do Brilho Eterno, estando nos créditos iniciais do filme, que só aparecem depois de quase 20 minutos do filme, né? Então a gente vai ouvir Beck com Everybody Gotta Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you. Change change your heart. It will astound you. I need your loving night sunshine. Estamos de volta com a sessão das 6. Vocês acabaram de ouvir Beck com Everybody's Gotta Learn Sometime, na trilha do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, dirigido pelo Michel Gondry, que é o tema do nosso programa de hoje, né? Inclusive, então, o próximo filme dele que a gente vai falar aqui é o The Science of Sleep, ou também conhecido como A Ciência do Sonho, que é um filme de 2007, e para quem está ouvindo o programa desde o começo, já viu que a gente falou dele lá na sessão ouvinte com o nosso ouvinte Rafa, que continua aqui com a gente nos estúdios. Bom, ele falou inclusive já um pouco da história, né, do Stéphane, que é vivido pelo Gael García Bernal, que é um desenhista mexicano que vai para a França morar com a mãe por causa de uma oferta de trabalho, mas quando ele chega lá não é muito bem isso, né, o trabalho dele não era tão promissor assim. E o Stéphane, que sempre foi aí meio maluquinho, ele sempre confundiu bastante a vida dele acordada e a vida dele sonhando, e os sempre sonhos vão invadindo ali a vida dele e começa a ser quando ele fica adulto, isso continua e ele tem que conviver com isso todo dia. Então acontece muita coisa surreal por causa dessa característica da vida do Stefani, como por exemplo algumas nuvens de algodão que vão pairando no ar junto com a música. É, uma hora ele tá no banheiro, ele abre a torneira da banheira e ao invés de sair água, sai papel celofane. Tem uma máquina de... Ele inventa uma máquina do tempo que vai um segundo pra trás. E várias outras surrealidades típicas do Michel Gondry que então fazem parte dos sonhos do personagem do filme. E no filme a gente também vê muitas referências aos videoclipes do Gondry, né? Como, por exemplo, umas mãos gigantes que o Stefani ele adquire. É, são tipo uma referência ao clipe Everlong que o Gondry fez pro Foo Fighters, né? Também tem um piano que eles carregam escadas para escadas acima, umas bonecas usadas no programa de TV dentro do sonho do Stefani. Inclusive também no filme, nesse filme... Pode falar que você não estava aberto. Inclusive no filme, pode falar. Inclusive no filme, no Ciência do Sonho, a cena onde eles tocam a If You Rescue Me, que foi a música que vocês escutaram mais cedo, eles estão... É um grupo de pessoas, incluindo o Gael Garcia, que é o Stefano, fantasiados com uma fantasia de gato, tocando música enquanto uma... que era, no caso, a secretária, né, do trabalho, onde ele trabalhava, ficava rolando a letra da música. Era um filme, eu vi algumas cenas desse filme e achei um filme bastante maluco, ainda quero assistir ele, né? Ah, ele é bem legal. E tem também nesse filme uma inserção na trilha desse filme da banda White Stripes, né? De um som da banda do White Stripes, que também é uma referência a muitos dos videoclipes que o Michel Gondry dirigiu pra banda, né? Por isso mesmo a gente vai ouvir aqui Instinct Blues, do White Stripes, que tá na trilha sonora do Science of Sleep, que é assinada, e a trilha é assinada por Jean-Michel Bernhardt. É, que ganhou o prêmio nessa categoria de trilha sonora no Festival de Cannes por esse filme mesmo. É, inclusive, só pra lembrar o pessoal aí que já viu alguns clipes do White Stripes, né? Tem um bem famoso que é o do Fell in Love with a Girl, que é aquele todo feito em Lego, que foi dirigido pelo Gondry. Também um outro que o Jack White, né, do White Stripes, entra na casa e tem várias projeções dentro Dirty da casa. In the Dirty Ground. É, exatamente. Tem aquele outro que ele vai tocando pela cidade e os instrumentos vão se multiplicando na cidade. Tem vários clipes assim. É, esse é o mais famoso. Muito marcantes. Que é o Bottom to Bottom. Ah, esqueci o nome. Bottom to Bottom. Então são vários clipes famosos aí dos White Stripes. Pra quem não sabia, foram todos dirigidos pelo Michel Gondry, então. Isso, a gente vai então escutar Instinct Blues com The White Stripes. Tá na trilha sonora do Science of Sleep, Ciência do Sonho, contando aí com a participação do Rafael Lag nesse bloco também. Yeah, come on and get with it. Aqui no Sessão das 6, vocês acabaram de ouvir Intimate Blues com The White Stripes, uma música aí na trilha sonora do Ciência do Sonho, né? Um filme do Michel Gondry, o nosso tema de hoje. E agora a gente vai falar de um outro filme, então, do Michel Gondry, que é o Be Kind Rewind, aqui no Brasil, eles chamam Rebobine, por favor. Que foi um filme de 2008, com um lançamento comercial um pouco maior que os outros filmes dele também, né? Não, talvez não tão maior que o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? Esse filme ele se passa em uma pequena cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, lá no ano de 1997, em que nas locadoras os velhos VHS estão começando a perder espaço para os DVDs, né? E o Sr. Fletcher, que tem uma pequena locadora no subúrbio da cidade, ele se vê no meio dessa revolução e acaba resolvendo investigar porque se por acaso esses DVDs são realmente a sensação do momento, se são realmente rentáveis, se vale a pena, né? E o velhinho ele deixa a locadora dele nas mãos do seu único funcionário, Mike, interpretado pelo Mos Def, né? Mas aí o que acaba acontecendo é que o Mos Def, então, né, o personagem dele, o Mike, tem um amigo, que é o Jerry, interpretado pelo Jack Black. É um amigo meio maluco aí, e um dia ele acaba entrando na locadora, todo magnetizado, que ele sofre um acidente maluco lá nos experimentos malucos dele. E então desmagnetiza todas as fitas VHS, então acabando com o acervo em VHS do Mr. Fletcher. E então eles têm que arranjar um jeito de solucionar isso, né? E qual a solução que eles encontram é regravar todos os filmes. Eles acabam montando versões ali super sem orçamento nenhum e super na gambiarra, assim, pra refazer cenas de filmes famosos. E eles são os famosos, então, filmes suecados que eles fazem no filme. Então, são os filmes refeitos que o Mike e o Jerry acabam juntando umas outras pessoas ali que acabam topando a ideia de fazer essa ideia maluca, né? Alguns dos filmes que eles acabam fazendo é o Caça Fantasmas, o Robocop, o King Kong, conduzindo Miss Daisy, entre outros. Inclusive, a gente tá ouvindo no BG aqui a música do Ghostbusters, né? Do Caça Fantasmas, que é o primeiro filme que eles suecam no filme, né? É o primeiro que eles percebem a confusão e começam a fazer. E a ideia do nome, né? Eles falam que a gente que eles vão suecar um filme, é uma pegadinha aí que os roteiristas colocaram. Veio por causa de uma medida do governo da Suécia a favor da instância do compartilhamento de arquivos na internet. Enquanto várias companhias tiveram sucesso removendo os arquivos dos seus trabalhos dos sites na internet, o governo sueco então trata o compartilhamento de arquivos como uma forma de livre expressão e como um direito dos consumidores. Então aí é uma coisa super legal do governo da Suécia, que eles usam aí no filme pra dizer que então pirataria não é crime, mais ou menos isso, não dessa maneira, né? E vamos ouvir então a música que é cantada pelo cantor de blues Fats Waller, e se chama Your Fit's Too Big, o Fats Waller, que é o grande homenageado do filme Rebobine, por favor. Então vamos ouvir lá, Your Fit's Too Big. Who's that walking around here? Mercy. Baby patter. Baby elephant patter, that's what I calls it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Yeah. Where'd you get 'em? Your girl, she likes you. She thinks you're nice. Got what takes to be in paradise. She said she likes your face. She likes your rig. Man, oh man, them things are too big. Oh, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Mad at you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Shift. All your pedal extremities are colossal. To me, you look just like a fossil. You got me walking, talking, and squawking. Cause your feet too big, yeah. Come on and walk that thing. Walking, mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one? Isso aí, pessoal, vocês acabaram de ouvir Fat Waller com Your Feet's Too Big, da trilha do filme Be Kind Rewind, do Michel Gondry. E o próximo filme dele que a gente vai falar aqui no Sessão das Seis é, na verdade, um curta dele que faz parte do longa-metragem Tóquio. O curta se chama Interior Design e nesse filme, na verdade, tem, além do curta do Gondry, né, um curta do coreano John Woo Bong e do francês Léo Carrac. E eles se juntaram, então, para examinar um pouco o que seria três visões de cineastas estrangeiros sobre a cidade de Tóquio, né? Cidade descrita como uma cidade inesquecível e moldada pelas pessoas que moram e trabalham nessa enorme, envolvente e densamente povoada megalópole. O filme é formado por três histórias independentes sobre a cidade de Tóquio. E o capítulo, o filme do meio ali que o Gondry dirige, se chama Interior Design e é adaptado de um livro da cartunista americana Gabrielle Bell. Ela, inclusive, também colaborou na adaptação da história junto com o Gondry, que mantém também os toques de surrealismo que está presente na filmografia dele. Então, esse filme Tóquio ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas para quem estiver em São Paulo, pode assistir esse filme nesse final de semana agora, na 33ª Mostra de Cinema de São Paulo. Mais informações vocês podem ver lá no site da Mostra, que é o www.mostra.org, né? Somente.org, né? Mostra.org. Então, aí, pra dar água na boca, a gente vai ouvir agora o trailer do filme Tóquio. Tóquio. 私の方はというとビルの隙間で幽霊たちと暮らしています。 東京では大きい会社で働いてるとこういう部屋に住むことになるの。会社が大きいほど部屋がちっちゃくなっちゃうんだよね。 だったらもっと小さい会社に行けばいいのに。 東京中のマンホールから現れ通行人を恐怖に陥れてはまたマンホールに消えていくこの怪人。巷では下水道の怪人。 10年か僕は家の中で暮らしている。僕は引きこもりだ。 いつもそうやって人の顔を見ないんですか。 Acabaram de ouvir então o trailer do filme Tóquio, que além do curta dirigido pelo Michel Gondry, também tem curta de outros dois cineastas, né? E não se esqueçam então que vocês podem conferir esse filme lá na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo nesse final de semana. Bom, em 2009 o Gondry também lançou o documentário Le Pin dans le Coeur, que é um filme mais intimista e buscando a história da família dele a partir da tia, uma tia dele, né? A Suzette Gondry. Esse filme teve uma exibição especial lá no Festival de Cannes em maio desse ano mesmo, né? E ele foi descrito como um filme mais inesperado do Gondry, por não ser tão na pegada dos outros filmes, tão malucão assim, né? Ele acaba sendo um pouco mais um documentário um pouco mais intimista mesmo. E pra quem então tá esperando mais filmes aí do Gondry, ele já tem outros projetos em andamento e já filmando também. O próximo filme que vai ser lançado é Besouro Verde, que é baseado nos quadrinhos aí de um super-herói confuso e bilionário. No elenco do Besouro Verde, então, estão o Seth Rogen e a Cameron Diaz, dois grandes astros, aí, então eu creio que esse filme vai, com a temática dos quadrinhos, aí provavelmente vai ser bem conhecido do público, né? Vamos esperar por este próximo sucesso do Gondry. E agora a gente vai ouvir, então, Sessão Brasil, nossa sessão aqui, a parte em que a gente toca uma música brasileira no Sessão das Seis. E o filme do Sessão Brasil de hoje, ele vem inspirado aí nessa tendência de filmes que falam sobre cidades, né? Como é, no caso, o filme Tóquio, que a gente acabou de falar, como é aquele Paris Eu Te Amo e também o New York I Love You. O filme do qual a gente vai tocar uma trilha hoje é o filme Bem-vindo a São Paulo, que é um filme de 2004, feito aí realizado pelos organizadores da Mostra Internacional de São Paulo, que é o Leon Kakoff e sua mulher Renata de Almeida. Esse documentário foi fruto da Mostra, inclusive a maior parte dos diretores que realizaram os curtas foram diretores que exibiram filmes na Mostra em 2004, né? Entre eles, a gente tem o palestino Hanna Elias, o israelense Amos Gitai, a mexicana Mercedes Moncada, a carioca Daniela Thomas, o alemão Wolfgang Becker, entre outros. No total são 17 diretores que fizeram curtas-metragens sobre a cidade de São Paulo nesse longa Bem-vindo a São Paulo. Bom, e saindo aí dessa, falando ainda dessa tendência de filmes que falam sobre o amor às cidades, outros filmes da franquia ali, franquia mesmo, né, porque são dos mesmos produtores dos filmes Paris Eu Te Amo e Nova York Eu Te Amo, estão previstos para os próximos anos. E os produtores e idealizadores dessa linha de filmes sobre as cidades querem fazer um sobre a cidade de Xangai e o outro aqui no Rio de Janeiro. E o diretor Fernando Meirelles e o diretor José Padilha estão confirmados para realizar dois dos curtas que vão integrar o filme Rio de Janeiro Eu Te Amo. E aí, do filme sobre São Paulo, que o Maurício falou no comecinho, que é o nosso filme escolhido para a Sessão Brasil, vamos ouvir uma música que toca em um dos curtas, com a atriz Maria de Medeiros. Ela está lá cantarolando a música Sampa, do Caetano Veloso. E ela está justamente, como diz a música, no meio do cruzamento entre a Avenida São João e a Ipiranga, em Sampa. Então vamos lá, vamos ficar com a música Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração. que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. E aí, pessoal, voltando aqui com Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Sampa, na voz do Caetano Veloso, a música do Caetano, né? Que tá presente aí no filme Bem-vindo a São Paulo, que foi o nosso filme do Sessão Brasil. Agora a gente vai pro bloco da agenda, que a gente fala é a programação de cinema na cidade de São Carlos e na região para a próxima semana aí, né? Geralmente na sexta-feira, hoje, nas sextas-feiras, às 8 da noite, costuma ter sessão lá no Cine São Roque, né? Do Cine São Roque, lá em Água Vermelha. Hoje, especialmente, não tem, né? Exclusivamente hoje, não tem sessão. A sessão foi cancelada. E lá no CDCC, então, que é o cineclube lá no CDCC, na rua 9 de julho, lá no centro, esquina com a 13 de maio, né? Amanhã, a gente tem às 8 da noite, tem o filme Ontem, Hoje e Amanhã. Isso aí, pessoal. Lá no Cine Iguatemi, no Shopping Iguatemi, a gente tem o filme Uma Prova de Amor, que é um drama com a Cameron Diaz e aquela menininha do Pequena Miss Sunshine. Também continua em cartaz o filme Up, Altas Aventuras, e também A Verdade Nua e Crua, que é uma comédia romântica com a Catherine Hale e o Gerard Butler. E no Sesc tem o filme sábado e domingo, né? Agora as sessões lá mudaram, são só sábado e domingo às 6 da tarde, né? Vai estar passando aí agora, amanhã e domingo, o filme As Testemunhas, que é um filme francês do ano passado. Isso aí, lá no Cine São Carlos os filmes em cartaz são O Sequestro do Metrô 123, também o filme brasileiro Salve Geral, do Sérgio Rezende, né? Com Andréia Beltrão, também o filme Gamer, do Gerald Butler. E no Cine UFSCar, na quarta-feira, dia 28 de outubro, que é, inclusive, o Dia Internacional da Animação. Vocês vão conferir, então, a animação. É uma rotoscopia feita digitalmente pelo Richard Linklater, o diretor do filme. A animação se chama O Homem Duplo. O Richard Linklater, ele fez... Ele é famoso por dois filmes que são românticos, ali, né? Falando dessa maneira, que é o Antes do Amanhecer e o Antes do Pôr do Sol. E também depois fez uma outra rotoscopia que se chama Waking Life. Todos geniais. Muito bom, realmente, esse diretor, né? A gente não pode falar muito, que é nosso favorito. E esse acho que é o último filme que ele fez, O Homem Duplo, que então é uma rotoscopia, foi feita desenhando digitalmente em cima. Ele gravou as cenas com os atores, inclusive participa a Winona Ryder, Ken Reeves e o... Esqueci agora. O cara que faz o Homem de Ferro, gente. É porque o nome dele sempre sai assim da minha cabeça. Mas enfim. E então essa rotoscopia, ela fala de uma paranoia com drogas. É um filme bem maluco, muito legal de se assistir. Vai passar então no Cine Fiscar na quarta-feira, 28 de outubro. E a gente vai ouvir uma música da trilha sonora do Homem Duplo. A música foi gravada pelo Radiohead. Se chama The Amazing Sounds of Orgy. E a gente ouve agora no Sessão das 6. Pela audiência, e a gente vai terminando a Sessão das 6, que hoje teve como tema os filmes do diretor Michel Gondry. Isso aí, pessoal. Se você quiser, participe aí do Sessão Ouvinte, mandando e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. Entre lá no nosso blog, escute os podcasts, sessãodas6.blogspot.com. Esse programa tem a produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. Então fica aí um convite para vocês irem ao cinema hoje, depois a gente ter falado aqui a agenda dos filmes da cidade de São Carlos, e boa noite. Boa noite.